você. Eu ainda estou esperando aqui, assim como um brinquedo esquecido, como um retrato antigo. E tudo aqui está dormindo. Venha tira uma estrela amiga que me mostre o teu porto e que eu siga assim nas águas mansas serenas buscando a luz tão sem rumo e sem graça. Minhas mãos que só sabem de você. Saio pra rua, abraço a noite e o dia. Você tanto eu queria renascer sem ter pena de mim. Vem ler meus poemas que rezam teu nome. Esse amor que alimenta e consome. Reclamar teu silêncio, minhas queixas. Falar da dor, do medo e do cansaço. Teu braço pra dormir e não mais acordar.